vamos focar-nos no ser humano, que tem sido o predador maior das riquezas do planeta. O predador maior de tudo aquilo que é bom em nós e que está a estragar tudo. Daqui vai o meu louvor a todos aqueles que andam a fazer bem das coisas em relação às plantas e aos animais. Mas eu quero focar-me no animal que pensa, sabe o que pensa, não sabe gerir os recursos que tem. Percebem porque me foco tanto no ser humano? E depois, a jusante vem outras coisas. Tratar das plantas, tratar dos animais. Mas o problema está sempre a montante. Somos nós que estragamos tudo. Os animais e as plantas passam bem sem nós. Não podemos evitar que vão plásticos para o mar se nós não cuidarmos do rio dos nossos comportamentos. E nós continuamos a fazer as neiras, mesmo depois da pandemia. Já estávamos ali no limite, numa situação de quase não retorno, não é? Mas continuamos na ribanceira. As próprias máscaras que usamos estão a pejar de aspectos nefastos para o planeta. Como sabem, são aos milhões. Milhões, muitos milhões. Não é? Então, onde é que isto tudo vai? Temos que tratar disto. Esta associação é global e promove o equilíbrio do homem na expectativa de travar as agressões à natureza e ao clima.